nossa lá vazou. Ô, Lulu, o que vazou? Tá lá vazou. Ô, Lulu, o que vazou? Ô, tá lá vazou.